Com K578. Ondas médias 550 kHz. Mantiqueira, a mais ouvida da cidade. Você sintoniza a Rádio Mantiqueira de Cruzeiro, Sistema M, Sistema Globo de Rádio. Audiência total em seu receptor. Lanchonete, restaurante Tian, ponto de encontro dos amigos. Nas quartas e sábados, deliciosa feijoada. Anote o endereço do restaurante Tian. Marmitas, marmitex, comida de primeiríssima qualidade. Você encontra no restaurante Tian, na rua 2763, com telefone 444230. Lanchonete Restaurante Tian, o ponto de encontro dos amigos. Lomba Materiais de Construção em geral, na Avenida Jorge Tibiriçá, 1336. Tudo para a sua construção, pelos menores preços de Cruzeiro e região. Lomba Materiais de Construção, na Avenida Jorge Tibiriçá, 1336. Drogaria Santa Rita Cruzeiro Limitada, onde você encontra fácil o remédio que precisa, na rua Capitão Neco 350, com telefone 444042. E hoje, a farmácia de plantão é a Drogaria Santa Rita Cruzeiro Limitada. Atendimento nota 100. Padaria Padre Juca, na rua 4, ao lado da delegacia. Pães, leites, iogurtes, latarias, tudo para o seu lar, senhora dona de casa. E pelos melhores preços de Cruzeiro. Faça uma visita amanhã, segunda-feira, na padaria Padre Juca, ao lado da delegacia, na rua 4. Você vai gostar, a padaria da conveniência tem de tudo. Olha, tudo para o seu lar. 11h40. Telefone tocando, Pantera. Vamos lá, alô? Alô? Quem fala? Rosilene, como vai você? Tudo bem. Você tá falando de onde, Rosilene? Da Vila Ana Rosa. Da Vila Ana Rosa, querida, simpática Vila Ana Rosa. Aí perto do SESI novo? É. É perto do SESI? Da Better. Ah, da Better, que está construindo o SESI, né? Um abraço ao pessoal da Beta aí, né? É. Ao João Paulo, a Ademir, a todos os funcionários. Okay. Oi. Eu sou a filha da Tereza. Ah, da Tereza, minha grande amiga. Como é que vai a mamãe? Ela tá tudo bem. Um abração na mamãe, no papai e toda a família, tá bom? Tá. E o meu abraço a todos os moradores da querida, simpática Vila Ana Rosa Novaes, tá bom? Aham. Uh-huh. Qual é a música? É... Amor não é um filme, Dalton? É. É esse o nome da música? É. Aê, vai oferecer a quem? O Crei. Oi. Domingo passado eu tentei, mas não consegui a linha, sabe? É. Eu completei 12 anos casado. Que beleza, Tereza, 12 anos. Fica na linha comigo. Parabéns à querida Tereza e ao seu marido na Vila Ana Rosa. Você que está aniversariando hoje, parabéns a você. Alô, Tereza, parabéns, viu? 12 anos de vida conjugal, que Deus abençoe você, seu marido, as crianças. E você continue essa pessoa maravilhosa que é. Alô, muito obrigada. Tá bom? A Rosilene falou que queria participar da brincadeira. Vamos lá com a roleta musical. Eu vou contar até três, tá bem? Atenção, Rosilene. O tio Cleito vai contar até três. Tan-tararan-tan-tan, suspense no ar. A Rosilene pensando se vai acertar ou se vai errar a música. Eu conto até três. Facinho. Eu dou-lhe uma, Rosilene. Eu dou-lhe duas, dou-lhe três. Girando a roleta musical. maravilhosa. Para você que está apaixonado ou apaixonada, ouça um pedacinho dessa música. Deixe o seu coração bater mais forte, pensando naquele que você ama. Eu sinto um desespero de quem já fez de tudo e ainda falta muito mais. Eu morro de ciúme da calça que te veste. Meu Deus. Que brinca e se diverte, tirando a minha paz. Tirando a minha paz. Eu fico tão confuso com a tua intimidade, com aquele sabonete nas partes sensuais. Teu cheiro, teu perfume. Eu cheiro de perfume. Vamos lá, alô Rosilene. Alô. Quem canta essa música romântica? Evandro. Hein? Evandro. Não é Evandro. Evandro não é. Evandro. Evandro. Aí acertou, palma pra Rose. Você pega o valinho semana que vem, tá bom? Tá. Um abraço, um beijão pra você, um abraço. Um abraço pra... A minha mãe pode pegar? Pode pegar, Tereza, tá bem? Tá. Felicidade pra mamãe e pro papai. Tchau, querida. Salto, amor não é um filme. Pra você curtir aqui no Pique Total, na Mondigueira Rádio, Jande Rádio da Jande. Audiência total deste ano, Homem da Máquina do Som. Às vezes eu me sinto tão sozinho. Com a cabeça fora do lugar. Aí chega você pra confundir tudo de novo. E eu não sei o que você quer. A vida se repete no seu rosto. De um jeito que é agora ou nunca mais. Fica difícil dividir tudo de novo. Eu sou você, você quem é. Mas não quero mais. Mesmo o amor não me deixa em paz. E é demais. Todo esse mundo. Terminam com um disco. Estrelas não se apagam ao tocar. O amor não é um filme. Horas 46 minutos, Supermercado Mantiqueira, loja 1 e 2. Atenção para a promoção até o dia 25 de janeiro. Sétimo prêmio, um rádio portátil. Sexto prêmio, um rádio portátil. Quinto prêmio, uma máquina fotográfica. Quarto prêmio, uma máquina fotográfica. Terceiro prêmio, um Walkman. Segundo prêmio, uma batedeira topa tudo da Valita. Primeiríssimo prêmio, uma TV preto e branco portátil AM-FM. Supermercado Mantiqueira, economia para a cidade inteira. Leite Miramar, gostoso de tomar, olha só. Leite Miramar, em toda a cidade e região. Saúde é você tomar Leite Miramar, gostoso de tomar. Ótica Real, laboratório mais completo da região, técnicos altamente especializados, precisão, rapidez, pontualidade. Matriz da Ótica Real, Avenida Major Novaes 380, com telefone 44-1056. Filiais da Ótica Real. Rua Coronel José de Castro, 815, com telefone 440007. E Avenida Major Novaes 768, com telefone 441756. Ótica Real. Precisão, rapidez, pontualidade. Imprevel Artes Gráficas Limitadas, serviços gráficos em geral. Na Rua Capitão Neco 710, com telefone 442471. Imprevel, rapidez e total eficiência. Padaria Padre Juca, na Rua 4, ao lado da delegacia. Pães, leites, iogurtes, latarias, arroz, feijão, batata, tudo, tudo para o seu lar, pelos melhores preços de Cruzeiro e região. Faça uma visita amanhã, segunda-feira, na Padaria Padre Juca, na Rua 4, ao lado da delegacia. E você terá o atendimento nota 10 do Chico, proprietário, e da equipe nota 100 no atendimento. Você sabe... O maior dos meus carros, meu Deus, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Esse pedacinho para a Glória e o Carlos e o Hudson, na Otton Barcelo. Alô, Glória, alô, Carlos, alô, Hudson, aquele abraço do Cleiton. E o mais simples caminho. 11 horas 48 minutos. O telefone tocando, vamos lá, alô. Quem fala? Estrelinha da Rua 4. Sim. Estrelinha da Rua 4. Estrelinha da Rua 4. Deixa eu saber quem será, meu Deus. Estrelinha da Rua 4. É. Estrela d'alva de minha vida. Oi, Dalvinha. Oi. Tudo bem, meu amor? Tudo ótimo. Como tá você, família? Estou bem, minha família também. Como foi de Natal, de Ano Novo? Foi ótimo. Já ganhou presente de Papai Noel? Já. Já? Já. E Cupido flechou o teu coração? Mais ou menos. É mesmo? É. É? É. Tá apaixonada? Um pouco. Que delícia! O amor faz renascer tudo nessa vida, não é verdade? Verdade. Então fala uma frase romântica para o Cleita aí, seu amigo. A saudade no início é apenas um sentimento de ternura que com o passar do tempo é capaz de levar alguém à loucura. Meu... Não, eu... Você falou muito depressa, fala mais devagar, eu quero ouvir. A saudade no início... É apenas um sentimento de ternura, que com o passar do tempo é capaz de levar alguém à loucura. Oh, palmas para a Dalva! Aí, Dalvinha, cada dia mais romântica, né? Ah, é? Isso, um abração no papai, na mamãe, tá? Tá, em toda a família, e que o ano de 1991 seja de muita paz, de muito amor, de muita saúde para você e toda a sua família. Para sua família também. Tá bem, querido? Agradecer pela música, tá? Leandro Leonardo, Pense em Mim. Pense em Mim? É, você tocou já hoje, já ofereceu para mim. Ah, foi. Pense em Mim. Estava ouvindo. Estava ouvindo? Tá. Então eu acertei na mosca. Acertou. Aê! Balança coração. Mãe, e como? E como, hein? É. Conhece aquela música? Eu te amo, ó querida, mais que a minha própria vida. Eu te amo minha para toda a vida. Hã? Já ouvi. Ah! Faz tempo. Aí, garotinha, qual a música que você pede? Qualquer música bem romântica. Bem romântica? É. Muito romântica. Muito. Você gosta da Anica Costa? Eu gosto. Gosta? Adoro. Então, com muito carinho e com muito amor pra você, agora, Anica Costa. Tchau, querida. 11 horas 51 minutos. Você pode telefonar para 441364, o telefone da alegria da amizade. Mas quanta gente bonita chegando no pedaço. Anica. Isso. Para você dançar, para você amar. Oi, tudo bem? Tudo mais. Thank you. moment I knew. Era um minutinho só, Lorena, um minutinho só. Chico, dá um alô aí, rapidinho, rapidinho. Alô, Carisqueia, que tem uma base que está apresentando que você estima. Eu não falo uma mensagem de que dá passado ano para você, porque a hora são longas, tem muita gente para falar do meu lado aqui, não dá para me falar. Muito quanta obrigado. Moça bonita aqui do seu lado, hein, Chico? É, muito obrigado, Carisqueia. Que jardim florido, hein, Chico? Olha, minha vida é um jardim. Duas paulistanas, Roberta aí. Elisete e Roberto, olha que duas morenas lindas de São Paulo. Nossa, não foi mais linda da capital de São Paulo. Aê, São Mi São Paulo, aê. E meu amigo, um feliz dia pra você. Domingo que vem você tá comigo aí. Falou. Fátima queria dar um recadinho, deixa a Fátima dar um recadinho aqui. Vai, vai, Fátima. Vem cá, professora. Quero mandar um abraço pro Cleito e... Bom, pra mim? É, pela... Que surpresa! Pelo Oscar que você ganhou, mas você merece. Você tem a voz maravilhosa. Muito obrigado, eu vou receber o Oscar. É bem merecido, viu? Muito estarei obrigado. Lá para presenciar. Dia 19 no Rotary Globo. Obrigado, Fátima, de coração, tá? É, muito isso obrigado. Aí. Beijão, obrigado, você querida. Também. Isso. Telefone, último telefonema que não dá mais tempo, que eu tenho o Carlinhos e tenho a Valdenise ainda. Alô? Alô. Quem fala? É a Joyce. Oi, Joyce. Como vai? Vai bem. Você é de Lorena? Sou. Mora onde, Lorena? Na Vila Nunes. Na Vila Nunes? É. Um abração pra você, Joyce. Um feliz 1991. Pra você também. E obrigado pela audiência total aí em Lorena, tá bom? Obrigada. Qual é a música? É, Yahoo, Sonho Encantado. Sonho Encantado, Yahoo? É, o Cleiton, minha mãe ligou agora há pouco, o Zilda. Então, ela participou da brincadeira, eu queria participar também. Ah, sim, então vamos participar rapidamente da brincadeirinha, que eu falto apenas 4 minutinhos pro Cleito sair do ar. Tá. Vamos lá, Joyce, vamos lá. Eu tô deixando louquinho desse ano aqui. Ô, Joyce, você tem um nome muito bonito, hein? Obrigado. Telefone você e sua mãe todo domingo pra nós aqui, tá? Tá legal. E brevemente o Cleito estará fazendo um programa ao vivo aí em Lorena. Tá. Tá bom? Tá legal. Então fica, olha... Atenção, vou contar até três. Um, dois, três. Girando a roleta musical. Alô, Joyce de Lorena, quem canta? É a Paquita. Acertou, garotinha. Ganhou um vale-brinde, você vindo a Cruzeiro domingo, você recebe comigo aqui, tá bom? Tá legal. Um beijão pra você. Outro. Tchau, querida. 11 horas 57 minutos. Um pedacinho da música, vamos lá. Valdenise, pra cá comigo, cantinho da Casa de Nazaré. Oi, tudo bem? Tudo bem. Beijão na testa você. Tchau, obrigado pela presença. Caia tento desvendar o teu mistério. Sigo os teus passos, feito um cão feroz. Te procuro só pra ouvir a tua voz. Eu vou pedir desculpas a Joyce lá em Lorena de cortar a música agora, em virtude do horário, querida. Mas domingo que vem eu toco ela inteirinha pra você. Obrigado pela audiência em Lorena. Agora, Cantinho da Casa de Nazaré. Um minuto pra Val Denise. E a todos os ouvintes, eu quero desejar um grande abraço. É, que todos possam sentir a paz e o amor de Deus no seu coração. E hoje eu quero dizer a vocês a respeito da reflexão de hoje, desse domingo. Nós estamos refletindo a respeito dos reis magos, né, que apresentaram mirra, ouro e incenso a Jesus menino. E o que você tem apresentado a Jesus hoje? Qual é a dificuldade que você está enfrentando no seu coração esse ano novo? Deus nos deu de presente a nós. Não foi à toa que nós atravessamos mais um ano de 90, né, esse ano de 91. Deus quer fazer muito no seu coração. Qual é a sua dificuldade? O que você tem a oferecer para Deus hoje, no seu coração? Né? Deus está nos convidando a isso hoje. Assim como os reis magos apresentaram todo aquele presente a Jesus, dê o seu coração de presente a Ele. Né? Eu convido você a isso nesse domingo, a fazer isso, a procurar a missa, refletir bem sobre essa citação, essa palavra de Deus. E Ele pede a você, ofereça a mim o seu coração, ofereça a mim a sua família, ofereça a mim o seu trabalho, a sua escola, seja o que for que esteja acontecendo com você, ofereça a Deus agora. Ele está de coração aberto para te acolher. E Ele não quer que você esteja distante, desunido, né? Deus está pedindo assim muita unidade nas famílias, entre as pessoas, está pedindo aproximação maior até Ele, né? Então, todo esse exemplo dos reis magos, eles querem nos trazer isso, a aproximação diante de Deus. Se você está triste, se você está para baixo, é porque você está distante de Deus. Por favor, aproxime-se dele, ele tem o melhor para você. E você vai sentir alegria, paz verdadeira, aquilo que você está precisando. Então é isso. E hoje eu quero assim mandar um beijão e um abraço ao meu vizinho que está caminhoneiro, que está fazendo aniversário hoje, o Celso. Ele está me ouvindo agora. Que você, Celso, possa sentir no seu coração toda a graça de Deus, todo o amor que Deus tem por você. Nosso abraço ao Celso também, né? Caminhoneiro, né? E isso. A todos, assim, um grande abraço e até o próximo domingo, se Deus quiser. Um abraço a Valdanice. Carlinhos, rapidamente. Eu peço licença ao João Palmeira. Vou atravessar dois minutinhos seu programa. Mas eu não posso deixar do Carlinhos ler a sua crônica de amor. Fundo musical. E o Carlinhos vai dedicar as duas paulistanas aqui, a Roberta e a outra garotinha aqui de São Paulo. Fundo musical, Carlinhos, é você, rapidinho. Hoje, eu sinto que há um vazio dentro de mim. Muito maior, porque de repente a saudade veio e invadiu tudo. Estar nessa sala falando de você, e eu estou sentindo sua presença em tudo que me cerca. Sinto que você está em meu sangue, em minha vida, em meu viver solitário. Antes, tudo que era meu era nosso. Dividíamos os sonhos, os sorrisos, as esperanças e desilusões. Éramos como dois corações pulsando no mesmo ritmo, como duas almas nascidas do mesmo foco de vida. Hoje estamos separados. Nada mais nos resta senão um mundo de lembrança, um universo de saudade. Não há mais nada nos unindo. Não há mais aquele calor que nutria nosso sangue, que alimentava nossos corações. Não, não há mais nada. Estou sozinho e este vazio só pode ser preenchido com sua volta. Mas você me esqueceu, esqueceu. Não se lembra mais de mim. O silêncio está pesado de angústia. Meus braços fazem gestos inúteis, como se desejassem apertar você mais uma vez. Minha boca tem sede de seus beijos. Estou só, sozinho, e continuarei só. É como se minha vida tivesse perdido sentido, como se o adeus tivesse matado em mim o que eu tinha de mais belo, a capacidade de amar. Nada restou para mim, nada restou para mim, só este conteúdo de saudade, só esta vontade imensa de apertar você em meus braços. Não sou ninguém sem você, não tenho ninguém, estou perdida dentro de mim mesmo. E assim, meu amor, e assim, ficarei até a sua volta. Este foi o Carlinhos da O Rei das Crônicas, né, Carlinhos? Mas eu tenho aqui, são 12 horas 4 minutos, duas notas de falecimento. Nota de falecimento. A família de Lafayette Ribeiro comunica com pesar o seu falecimento ocorrido ontem e convida parentes e amigos para o seu sepultamento hoje, saindo o féretro às 14h30 da rua José Abílio Ferreira, 304, para o cemitério local. Comunicamos com pesar o falecimento de Lafayette Ribeiro. Nota de falecimento. A família de Jacó Martins comunica com pesar o seu falecimento ocorrido ontem e convida parentes e amigos para o seu sepultamento hoje às 15 horas, saindo o féretro do necrotério da Santa Casa para o cemitério local. A todos quantos comparecerem, a família antecipa agradecimentos. Comunicamos com pesar o falecimento de Jacó Martins. Bem, estamos encerrando o nosso programa Arquivo Musical diretamente dos estúdios da sua Rádio Mantiqueira. Obrigado ao Tessiano, obrigado ao Tessiano. O que é isso aqui, Tessiano? Nota de falecimento também? Horário, o falecimento de Luiz Pacheco. É, o enterro será às 16 horas e 30 minutos, saindo do necrotério da Santa Casa. Portanto, amigos ouvintes do nosso programa Arquivo RM, os nossos sinceros agradecimentos a todos os nossos patrocinadores, a Pantera Cor-de-Rosa, Mara, ao Tessiano e ao Carlinhos, a todos os ouvintes de Cruzeiro e toda a região. Domingo que vem, aqui estaremos, se Deus assim o permitir, levando no ar o programa líder em audiência no horário Arquivo RM. Os nossos agradecimentos a todos os nossos patrocinadores e fique agora na simpatia irradiante do grande comunicador João Palmeira com o seu programa líder em audiência no horário. Obrigado, gente. Até domingo, se Deus quiser. Obrigado.